Alô, Breno Emanuel, o meio quilo, alô, bazuca! Aqui! Ué? Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Hoje eu tô afim de sentir, usar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida. O Derezinho da GDM! Tá também com a gente, um abraço pra você, Derezinho! Mas me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi! Olavo com limites também, hein? O Marcelo sem limite, um abraço pra todo mundo, hein? Batida desse som, quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Pop som. Agora você vai dançar. E aí? É o pote som. As melhores balas DJ Jango vai tocar. Pote som. Só sucesso. Agora você vai dançar. É o pote som. A melhor aparelhagem do estado do Pará. Vai girando, vai girando. Vai gordinho, vai girando. Vai gordinho, vai girando. Tudo assim. Assim vai. É o intenção. E agora vai tocar. Pra fazer você dançar. Balançar a noite inteira. É o intenção. Arrebentou. Que pra você se balançar, agitar a noite inteira. Todo setor! É o intenção. O arrebentão. É o intenção. É o intenção. Som, som, som. Vai girando, vai girando. E que tá solteiro, joga essa mãozinha em cima e bate na palma na mão. Bate na palma na mão. Bate na palma na mão. E vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai gordinho. Vai gordinho, vai gordinho, vai gordinho. Só as melhores assim, assim, assim, assim, assim, agora! Para o Marquinho! Quero sentir a vibração. É por isso que ele é, meu irmão. É tudão. Parceiro Marquinho dos Bobinhos, tu sabe, meu irmão. Sabe, né? Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Nossa família TK, tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês, toda a nossa família TK. Os Patetas também. Um abraço. pra subir aí, Ingrid da Rainha da Farra. Ela que dá o meu balanço marcante, né, Ingrid? Aqui no Pop Som. Valeu, garoto! Existe tudo por entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos. E aqui no dos bobinhos. Bora beber, bora beber. Não alivia, meu águia. Diz que não vai mais, amor. Meu coração vai ser. E a nossa comitiva do Leão do Norte também presente com a gente, obrigado! Diz que não vai mais. Vai! Um sonho bom. Você surgiu em minha frente como um anjo. A me olhar sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor. Um abraço, meus empresários! Luiz Carlos e o Olavo! Eles estão aqui com a gente! Pop Song! É pop! O da Forquilha, eles estão marcando aquela presença. Obrigado a vocês. Aqui. Aqui. Sempre. Eu nunca sofri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. Pop Song. Que me fazia tão bem. Senti o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Alô, patetas! Ainda não entendi. Aqui com a gente do meu lado esquerdo, né? Um abraço pra todo mundo no Ninho do Águia. Valeu, garoto! Família TK! Desde cedo também um abraço. Nossa família sem futuro. Família Salles! Os nossos bobinhos. Já tá todo mundo no Ninho. Daqui a pouco tem o voo, hein? Giovanni dos Terroristas, você também. Um abraço, Giovanni. Em meu coração que só te quer e sente falta de o Águia da Amazônia. Sim, volte pra mim. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Abraço, amigo, muito carinho. Toda a família GDM. Alô, Dere, Adriano, Natalino. Diabo Louro do Morro, tá aqui com a gente. Com 2 segundos pra te amar. A pelega da saudade, você também, docinho! Segura que é muito pop na tua cabeça! Pop Song, o Águia da Amazônia. Um abraço, a minha Bruna Ferreira, tá aqui com a gente. E aí? Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. Já deixou. Tem André, tem André. Tô rompendo fronteiras com a gente. Obrigado, GDK. Posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. Não, não é só uma linda canção que mexe com meu coração, me fazendo outra vez chorar. DJ André, DJ André, toca a nossa canção. Me siga em uma som, vou lembrar de você. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai libertar. E aí? Outra chance não vou te dar, outro amor vou encontrar. E o nosso parceiro Pael Dominor, ele, o Tico, aí da cúpula, tá com a gente. Valeu, garoto. Solta o grito do Águia, né, meu irmão? Pode crer! O Águia da Amazônia. Pop Som, o Águia da Amazônia. Grita, meu Águia! A noite vai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou. Eu acho que é o... O Mateuzinho. Da Legião do Mal, né? É isso? Nosso parceiro Emerson Leandro, os mandoleiros da bicada aqui no Pop! Pop Som. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sem querer, magoei você. Você chorou, fui eu. Olha a galera que vai fazer acontecer aí na 40ª tradicional festa do Leão em Nova Colônia. O Águia da Amazônia, meu irmão, Pop Som. É 40 anos de tradição e tradição com a gente, né, Leandro? Pop Som. Pode crer, garoto. Te amo de verdade, minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites, fiquei até comigo. Olha os empresários Luiz Carlos, Olavo, lá do Cafetel, aqui com a gente, vai assim, ó, assim, ó. ele tá na retaguarda, só de mansinho, viu, Davis? Eu que planejei contigo uma vida inteira, que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo. Prepara o churrasco. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Na saída. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. E você? Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Olha só quem já mentiu por amor. Deixa a mãozinha em cima quem já mentiu aí. Que já rolou aquele 171 na gata aí. Deixa a mãozinha pra cima. Então ela vai cantar pra ti agora. Mente também. E o quê? Que parecia verdade. Tudo que me falaram. E ainda estou te amando. Mente também. Que eu cheguei a imaginar. Que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Apaixonei, já não posso. O nosso parceiro Buga na equipe Urso de Orelha Tempo. Você também, garoto, um abraço, viu? Que ele já tinha outra mulher. E aí? O que posso fazer? Bora os patetas. Ouça, amiga. E a equipe TK. Seu amor é velho. Os Sem Futuros também com a gente. Você. GDK também, direto de Belém. Um abraço. Família Salles. Os Bobinhos. Tá todo mundo aqui no Pop. Pop Song. Mas essa paixão não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. A gente, um abraço, Railson. Isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Prepara que já já tem o voo do Águia, garoto. Jaderson. Segura a família. O Godinho vai fazer você dançar até o sol raiar. Simbora! Se a morena tá quieta, a lourinha tá quieta, então ruiva vem pra cá, então pode ser só. Se encostando, tá quieta, encostando. Encosta, morena, encosta, loura. Ah! Encostando. Edivaldo, Edivaldo Piscinho, Rodriguinho, tio Zé, Ellen, o Marcelo, copo cheio. E quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. E pra ficar o clima gostoso, quicando desde uma vez. Quicando, sentando, e sarrando, e jogando pro ar, quicando, hey, saltando, e sarrando. O nosso parceiro Caio, o Anão, Yasmin PDB e o Lourão 1.8, né? Vai com a gente. Tio Rio. Vai, moça flor. Tataranão. Olha a morena, tá que tá. A lourinha, tá que tá. Então ruiva, vem pra cá. Então pode se soltar. Encostando. A lourinha, tá, a lourinha, tá. Galera do gelo. Lá do Cachoeirinha, em peso com a gente. Aonde, gordinho? Aqui no Pop Song. Encostando, encostando, encostando. Olha o forró, olha o forró. Vai sentar, Alô, Tigrão, diretor da família TK, já por aqui com a gente. Valeu, Tigrão! Você vai sentar por cima, aí vai quer te pegar. Aí tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina. Ai, ai, ai, forró do Nassau 2018, maestro. Tá com a mão, ela balança e o chama de galera. É, tudão! Namorada, namorada não sabe que eu sou casado, que eu sou casado. Sempre. Que eu sou baladeiro, quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu falo com a aliança no bolso e desligo meu celular. Falo que tô na casa da mãe e que ela... Tá gravando, hein? Eu falo com a aliança no bolso e desligo meu celular. Não liga que é pra não incomodar. E aí? Tô casado, namorando, solteiro. Pergunta por mim, não me viu. Eu tenho estado civil. Tô casado, namorando, solteiro. Casado, namorando, solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Tenho três estados civil. Tô casado, namorando, solteiro. Casado, namorando, solteiro. Olha, gente, tudo certo. Dia 18 de maio, aniversário do vereador Quequinha. O vereador do povão aqui mesmo, de Orém. Uma super festa, o nosso Bob Som pra galera, viu? Aí no dia 29 de setembro, vamos estar lá em Vila Rio Grande, na festa da Pimenta. Já acertando todos os detalhes também pra tocar na festa do Leão do Norte, né? Aguarde a gente, garoto! Pop Som, como tudo começou. Desligo meu celular, falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar. Eu falo que a aliança no bolso e desligo meu celular. Domingo aqui é pra não... É Marquinho dos Bobinhos! Tamo na hora de me escutar. Vai ver que isso não é drama. Não precisa raciocinar. Que o quê? Beijo não resume em transa. Se sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer, não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar... Mas se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Os Anjinhos, vai do Cafetel, ó. A gente também. E agora? Então sarra, então sarra, a bunda no chão. Então sarra, sarra. Cedo Balo, Lourinho, Mega Noturno, Luan Gordos, Patetas também, a Ingrid da Rainhas da Farra, com a gente. Então sarra, o popozão. Eu prefiro o rabetão. Eu vou fazer que é pra você. Eu vou fazer. Pega a vergonha e vai até o chão, que aqui é o avião. É diferente. Vai rabetão, tão, rabetão. Ciro de Itamari, município de Capanema. Marquinho dos Bobinhos, vamos junto, Marquinho, hoje. É o Ciro de Itamari. Eu vou fazer uma serenata pra você dançar. Dança, dança. E aí? Vai rabetão. Vai rabetão. Vai rabetão. Vai rabetão. Rabetão no chão. Vai rabetão. Rabetão no chão. Vai rabetão. Tão, tão, tão, tão, tão. Rabetão, vai! Vai, Rabetão! Vai, Rabetão! Michael Jonathan! Desce e sobe, Rabetão! Wendel! Sucesso da Fenomenal, Márcia Felipe! Família GDK com a gente, valeu! É bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Destreme tudo enquanto só. Na época do quartel. Corneta. Sacode o mestre. E aí? Galeguinho das encomendas. Agora! Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Luiz Carlos, alô, Olavo! Pego! Quando terminar, eu pego. E quando terminar, eu pego, pego, pego. Olha que eu pego, olha que eu pego, olha que eu pego. Pra tomar dança, ela fica louca. Quando bebe, ela se solta. Toma! Eu disse que toma sua gostosa. Toma! Olha que toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu disse toma. Toma, Thiago Rico, toma. Vai! Já nas lira. Ô, Miguel. Alô, Miguel, a Miguel. Aquele teste do Detran, olha. Olha aí, Deus. Teste de visão do Detran. O Elenzinho, Rodriguinho, Gustavinho, Riba Marzinho, Valdo Marcelo. Copo cheio, os brothers de Orenda que golei. Oi, que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. A vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa. E o Tocinho tá solteiro. Ah, Tocinho. Ou não? De casada é boa, o Tocinho tá solteiro. Pra sair no CDzão, meu irmão. E tem alguém contra essa união aqui presente. Vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos, o Dena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Eu sou Dena! Olha que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Eu particularmente não tenho o que reclamar. A vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando. Comida, roupa lavada e tudo mais, meu irmão. Só pede. Tu quer mais? E a vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. É o Pop Tundão em Orei! Aí tu não larga a gatinha, não. Dança bem coladinho com ela. Mijador com mijador, assim, ó. Hoje eu tenho certeza, se beber deu trabalho, vou pra cima da mesa, e segura que eu caio no chão. Já pensou? Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá fazendo é fazer uma besteira, tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Pelo amor de Deus. Ninguém é de ferro. Não bate nesse cabo, pelo amor de Deus. Saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Se tocar da merda. De ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. E aí, bucho? Se eu ligar pra ela. Estrago a minha vida ou a vida dele. Manda 007. E os nossos patetas aqui com a gente no Ninho do Águia. Ô, seu Zé. Ô, seu Zé. Dessa vez eu terminei de ver. Tio Lourão também, o Chumbada. Lado a lado com o Pop Som. Os compadres Morão tá aqui com a gente. Aqui no Pop Som. Pra não ficar. Alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar. Para meu parceiro Marquinhos, ainda tem por aí, tem. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha com que biluso! Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem 007. Quando a pessoa ama, tem que ser bem exagerado mesmo. Assim! Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. Vai ser o nosso amigo Beto Bala. Alô, Bené da Kena, o Gordo dos Patendas. A Ingrid e a Rainha da Farra. Pegue com a gente, um abraço pra vocês também. Tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse gordinho. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. E aí, e aí? Isso. Não fiz aqui, eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Se você a vida não continua, não finja que eu não tô falando com você. MM Produções, sempre a frente dos melhores eventos da região. É você que o nosso amigo Barlo. Dia 18 tem o aniversário, dia 18 de maio. Aniversário do vereador Quequinho, vereador do povão. E no dia 29 de setembro, lá na Vila Rio Grande, tradicional festa da pimenta, meu irmão, é o nosso pop! Pop Som 7. Da danzinha do rock, é? E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. E o quê? Só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? Só pra machucar e você vai dançando assim, ó. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. E o gordinho? Um cara esperto, Jaderson. No meu canto só vivia assim. A gente vai bebendo, né? Entre uma boca e outra, uma dose. Da Dazinha das Fugitivas do Croco de Coraci. Essa vida louca. Tá aqui com a gente, né, Dazinha? Na cabeça, me apaixonar. Yeah! Eu esbarrei no seu olhar. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu vi minha língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha. As Leões, Esporte Clube. Explica. Marcando presença junto com os Leão do Norte, lá de Nova Colônia. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei minha língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Pop Song 07. Agora! Alguém me falou, não quero acreditar. Você tá ficando com outra. O nosso parceiro Miranda aqui, né? Foi beijando outras bocas. Passou a primeira dama. E se eu te pegar, vou... Alina! Com o Johnny Mal. Não suportar. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício. Não controlo meu coração. Você não vale nada, mas quero te amar. Chama. Você me chama. A gente se... Chama aí, filha, chama! Só você me chama. Jaderson! Me chama, eu esqueço tudo, me entrego todo. Alô, Ricardo Cachorro! É só... Chama esse assim, toda a galera Forquilha aqui, de boa! Manda 007. Manda 007. Bora, gordinho! Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Família TK! Aqui com a gente no Ninho! Um abraço! Será que tem como a moça gritar? Mas... Jaderzinho nunca tem! Um abraço, garoto! Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais... Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. E o maestro já se preparando. Já já tem o nosso voo do Águia. E a nossa família pop pode se aproximar. Pra gente sentir o calor humano dessa família pop maravilhosa de Orem, viu? Pode se aproximar que já já tem o voo! Banda 007. E agora? E agora? Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Os irmãos Chocou e o Christian Stone. Aquela sua amiga. Com a gente, né? Um abraço! Diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí tu lembrou. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. O Marconi da família nunca tem. Tá aqui com a gente. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Já era, eu era. Aí... Andressinho sem mancada, você também. Foi sem vergonha. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, eu era. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tentar somar. Andrezinho sem mancada, nosso parceiraço. Um abraço pra você, meu parceiro. Ainda conta uma. Missa Pop dos Abusados, Jorim. Aqui agora dá. Para Marquinho dos Bobinhos. Aqui no Pop Som. Cê tá duvidando de quê? Marquinho é velha guarda. É do tempo do. Um. Do tempo do. Dois. Do tempo do. Três. Do tempo do. Quatro. É, garoto. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Família GDK! Cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E ver que cada gota é um te amo pra você. Aí o sou TK! Tudo sai na janela. O meu bebê da família Sem Futuro. Eu tô em José, o Eric da TK! Um abraço pra vocês aí, ó! 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. E a senha? Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho. E aí, Tocinho? Como eu dou um gole e choro. Eu dou um gole e choro. São João da Barra, né? Parou, fica adelando. E aí que eu vou bebendo. E o seu João enriquecendo. Ai, que saudade do caramba! Aqui eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba! Aqui eu tô, desliga logo esse Wi-Fi. Olá, Luiz Carlos, empresários! Ai, que saudade do caramba! Lá do Cafeteua! O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba! Aqui eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Da 007. É a sequência, uma dose e um cedro. Pijama maquiada, desbocada ou educada. Deixa tudo vermelhinho, tudo vermelhinho. De vestido pra sair ou de chinela havaiana. Momento cabaré do pop, tudo vermelhinho, vai. De TPM sossegado, viajando aqui em casa. Bora ver. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Ai, que saudade do Madruga! Eu tô com raiva ou medo, de fogo ou desejo, em suas... Diretor TK na área! Família TK ao lado direito, um abraço pra vocês aí! com põe tudo na mala. Não me calma, sem pressão. Nada. Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto e esperando por você. Ei, os patetas! Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto e esperando por você. Pode entrar sem bater. É doido, meu irmão. Sete. Ah, quando o gordinho dançava, maestro! Dia 11 de dezembro, agora tem o grande encontro lá no Palácio dos Mares, viu, Marquinho? De um lado, Cineral tocando Saudade e do outro tocando Marcante. Quem toca? Pop Song. É nós, garoto! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. Bernarda Kenner, o Preto Balo, Johnny Mal. Na pressão! Song. Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. Arô, mano, pelo amor de Deus, não faz assim comigo. O meu coração é de carne e osso. Segura o coração, Orei! O nosso amigo Diabo Louro, também da família Tecata na área, área! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Os anjinhos do Cafetel, um abraço! É uma fase, vai. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. Bora, GDK! Família Salles também aqui com a gente. Um abraço pra todo mundo aí, viu? É pop! Conquistar. É só uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, vai. Então toma! Banda Amazonas. Preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você. Alô, seu Gleison, Henrique! Baby, vem. O Nico! Tome a Virutinha! Um abraço pra vocês! Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Gira, gordinho, gira, gordinho, gira, gordinho, vai! Deixa o som te levar na batida dele. rainha do rock. Toma! Luizinho da família Mil Grau, você tá onde, Luizinho? Pop Song. Eita, papai. Gordinho, machuca, gordinho! É doido, quando eu dançava era muita onda, meu irmão, vai! Imaginando essa gatinha, imagina! Imaginando essa gatinha, imagina! Imaginando essa gatinha, gira tudo agora! Sua primeira dama, Yasmin Reis, tá com a gente também. Aô! Aqui no Pop Som. Dá-lhe DJ Janderson. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. De amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Alô, Peto Bala! Tá aqui com a gente, um abraço pra você, meu garoto. Lado a lado com o som que lhe dá valor. Pop, é pop! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode. Os empresários Luiz Carlos lá, meu Sem Limites. Maxi Sem Limites e Leonei, você também. Alô, Marquinho dos Bobinhos. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de bem e de eu. Sou e de mel, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Família TK, o Tigrão. Meu Deus. O diretor TK. Deve ser o diretor da TK, né? Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Ainda tão massa com a gente. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Garota chorão, quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê. Garota chorão, você não sabe o mal que me faz. Balo Lourinho, daqui a pouquinho Garapé Grande, com o Paredão Mega Noturno, vai ser sucesso! Pop, chega junto que eu vou tocar mais uma. E tem o nosso voo do Águia. Águia. O nosso parceiro Marquinhos Bazuga e a GDK rompendo fronteiras atrás do som que eles gostam. Pop Song. É pop. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão e abandonada. Jaderson. Desgraçado sem coração. Alô, Van, professor Paulo! Thiago, Larissa e Yasmin, tá aqui com a gente! Agora eu vou com a galera do rock, vou viver. Ah, pois essa tem o nosso voo! Pop Song! Pop Song, o Águia da Amazônia. Fruto sensual. Se pensas que me enganas negando. Vem aí, Ingrid, rainhas da farra que dá o meu valor nosso marcante, né, Ingrid? Se entregas facilmente. E o gordinho tocando desse jeito. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Temuzinho Murilo. Mas voltará. Alô, Márcio Emerson. Leão dos Bandoleiros da Bicada. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor. Um. Gilson que toca o sedutor. Dois. DJ Betinho, eu vou pedir. Três. Que faça essa declaração. Quatro. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Bora, Luque! Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. E os doces e salgados, te hein? Te amo, vou entregar de corpo, alma e corpo. Qualquer dia o gordinho encosta lá, tu vai ver. Trago Renatinho do Empório! Do Trigo! O meu Vitinho da equipe Esquadrão da Terror! Alô, Esquadrão da Terror! E com o DJ Betinho, a grande revelação. Galera do Paredão Mega Noturno, beleza aqui, né? Beto Bala! Vou comparecer pra fazer a mídia. Valeu, Lourinho! Alô, Maestro Davidson!